Atenção, ouvintes! Começa agora mais uma edição do programa MPB Brasil. Da manga rosa quero gosto e o sumo, melão maduro, sapoti e joá. MPB Brasil. Você é linda, mais que demais. MPB Brasil. Resistirá em todo porto, tremulará a velha bandeira da vida. MPB Brasil, com o melhor da música nacional. MPB Brasil. Olá, começando mais uma edição do MPB Brasil. Excelente fim de semana para você. Agora a gente vai conferir tudo de melhor e tudo de bacana na música popular brasileira. Eu sou DJ Fernandinho e hoje te faço companhia. Vamos começando com Alcione, Por Ser Mulher, versão ao vivo. O melhor da música brasileira, MPB Brasil. Olha pra mim desse jeito, eu sou capaz de derreter, quem sabe até de me entregar, tudo por conta desse olhar. Só não me peço uma aventura, talvez eu faça essa loucura. Sensação de que eu não vejo me põe nos braços do desejo. Inverto as regras desse jogo. Quando quiser, em pleno mar acendo fogo. Por ser mulher, brinquedo meu, segredo nosso. Tudo no amor eu sei que posso. Quero sempre assim, meu amado em mim, santo e passional, sob em meu quintal. Quero sempre assim, meu amado em mim, santo e passional, sob em meu quintal. Olha pra mim desse jeito, que sou capaz de derreter, quem sabe até de me entregar, tudo por conta desse olhar. Só não me peça uma aventura, talvez eu faça essa loucura. A sensação que eu não vejo me põe nos braços do desejo. Em pleno mar nascendo fogo. Por ser mulher, brinquedo meu, segredo nosso. Tudo no amor eu sei que posso. Quero sempre assim, meu amado em mim, santo e passional, sobre meu quintal. Quero sempre assim, pra mim desse jeito. MPB Brasil, o melhor da música nacional. Thank you. seja lá quem for. Meu amor, meu amor, vem. De onde vem? Seja lá quem for. Meu amor, meu amor, vem. Nada lhe direi, serei somente teu prazer. Na juventude, um toque de emoção. Algo assim encantador, que não dá pra esquecer. Cada vez te quero mais. De onde vem, seja lá quem for. Meu amor, meu amor, vem. De onde vem, seja lá quem for. Meu amor, meu amor, vem. E nada lhe direi, o que passou não tem valor. Pela vida fora, um toque de emoção. Vem que eu nada pedirei, direi que apenas teu amor já me faz sentir tão Brasil. Thank you.

MPB Brasil, o melhor da música nacional. Amor, Joana, um sonho a dois. Fábio Júnior, quero colo. Eu já tirei a sua roupa. Música do Vando. Conferimos também em 10 anos com Gal Costa. Daqui a pouco a gente volta com o nosso último bloco aqui do MPB Brasil no seu fim de semana. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. Mais músicas aqui no MPB Brasil, de volta aqui na sua rádio. Agora a gente confere Marina, a Francesa. O melhor da música brasileira, MPB Brasil. escondidos. Nem o passado, nem o futuro. Meu amor, não vai haver tristeza. Nada além de um fim de tarde a mais. Mas depois as luzes todas acesas. Paraísos artificiais. E se você saísse a francesa? MPB Brasil, o melhor da música nacional. É mais que eu espero. feliz. Agora não vá embora, não. Vou morrer de saudade. Não vá embora. Vou morrer de saudade. Não vá. Brasil. Brasil. Que o Gregory Peck, não vou bancar o santinho.